Eu tenho um amor muito profundo, muito verdadeiro pelo Nordeste. Muitas das minhas canções trazem as marcas dessa influência, deste povo, dessa musicalidade. E para cantar uma música comigo hoje, ela não participou do disco, mas eu fiz questão que ela viesse, para trazer um pouco desse Nordeste que eu tanto amo. Luci Alves, com seu acordeon, para cantar conosco. Sou perfeito, estou ainda sendo feito, e por ter muito defeito, vivo em constante construção. Sou rarefeito, não sou causa e a respeito da raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Sou seresteiro, sou poeta, sou romeiro. Com palavra, amor primeiro, vou rabiscando o coração. Vou pela lua, minha alma às vezes nua. De joelho peço ao tempo a ponta do seu cobertor. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas da mão. E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Vou pelo mundo, cruzo estradas num segundo. Mundo imenso, vasto e fundo, todo alojado em meu olhar. Sou retirante, sou ao rio semelhante. Se me barram a profundo, depois vou buscar outro lugar. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noite de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão.